vezes são, às vezes louco. Perdi o rumo de casa, gastei 30 mil sorrido só com as baladas. Várias naves na garagem, tá tudo sobre controle. Vai de 660, vai de Range Rover, vou pesado de ouro branco, Cartier de ouro maciço. Joga os kits na balança que vai passar de 1 quilo. Viajei pro exterior, mas só tá tirando onda. Chama as top da quebrada, Mr. K, Fest Competições. Abre alas, o comboio passar. Quem embarca nessa vida não quer mais voltar. E eu não tô querendo pagar de pá. Sei que eu vim da favela, mas eu nasci pra forgar. Abre alas, o comboio passar. Quem embarca nessa vida não quer mais voltar. Sei que eu vim da favela, mas eu nasci pra forgar. Vai segurando, hein? www.djrodrigocampos.com.br. Às vezes são, às vezes louco. Perdi o rumo de casa. Gastei 30 mil sorrindo, só com as danadas. Várias naves na garagem, tudo sobre meu controle. Vai de 660, vai de Range Rover, vou pesado de ouro branco, Cartier de ouro maciço. Joga os kits na balança que vai passar de 1 quilo. Viajei pro exterior, nós só tá tirando onda. Chama as top da quebrada que a festa é por nossa conta. É por nossa conta. Abre alas, o comboio passar. Quem embarca nessa vida não quer mais voltar. E eu não tô querendo pagar de pá. Sei que eu vim da favela, mas eu nasci pra forgar. Abre alas, o comboio passar. Quem embarca nessa vida não quer mais voltar. E eu não tô querendo pagar de pá. Sei que eu vim da favela, mas eu nasci pra forgar. Sei que eu vim da favela, mas eu nasci pra forgar. Vai segurando, hein?